Eu quero ver você curtindo aparelhagem. Eu sei que essa galera gosta de sacanagem. Com muitos baldes de gelada, vai agitando. É a equipe G1 que já vai comandando. E é curtindo nessa festa que eu vou ficar. De Denzel e Edilson faz você dançar. Pelo som da galera, você se apaixonou. Equipe G1, Príncipe Negro, dá um show. Fazer sucesso. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem, equipe! Eu quero ver você curtindo aparelhagem. Eu sei que essa galera gosta de sacanagem. Com muitos baldes de gelada, vai agitando. Descendo assim eu fico louca. Eu quero ver você curtindo aparelhagem. Eu sei que essa galera gosta de sacanagem. Com muitos baldes de gelada, vai agitando. É a equipe G1 que já vai comandando. E é curtindo nessa festa que eu vou ficar. De Denzel, Dulce e Edilson faz você dançar. Pelo som da galera, você se apaixonou. Equipe G1, Príncipe Negro, dá um show. Príncipe, mega príncipe negro, com a